Muita gente não gosta de mim não, viu? E não quero que goste. Não precisa. A mensagem que vós me pediu, sim, sim, é que siga um bando direito, que seja sincero, que trabalhe com amor, que a espiritualidade vos ensina. Porque eu vou trabalhar da minha maneira, quem gosta de mim ou não. Na hora que eu for embora, eu vou voltar a trabalhar. Seu sete cataco não vai mais a ponto. É um ponto que. Como é que. Quando um pouco antes já aproveitar? Então, como é que é esse ponto aí? Você não sabia? Não sabia. E a gente falou, você sabe um ponto? Daí você falou, não sei. De repente sei. Você ainda aprendeu um ponto do nada. E agora me veio aquela intuição desse ponto que. Eu vou cantar agora, isso, porque foi falado, né? Isso. E vamos tentar fazer o ponto para chegar aqui. Seu sete catacumba já saiu da tumba. Seu sete catacumba já chegou, aê. A totô. Seu sete catacumba já chegou. Seu sete catacumba já chegou da tumba. Seu sete catacumba já brincou, aê. A totô, seu sete catacumba. Claro, Exu, salve seu sete catacumba. Salve a sua força, seu Exu. Salve os seus sete catacumbas. Sarava, meus sete catacumbas. Sarava. Sarava, seu Exu Caveira. Sarava, seu Exu Caveira. Sarava, Tata Caveira. Sarava. Sarava, seu Exu Caveira. Sarava. Sarava, meus sete catacumbas. Salve os seus sete catacumbas! Vem cá remendar um pouco dos outros, né? Sim, senhor. Pode fazer a prova. Ô, seu Exu. Quando o senhor diz vem cá remendar um pouco dos outros e a gente vê tantas pessoas procurando essa oportunidade de servir e amar o próximo e se colocar à disposição da espiritualidade, e daí o senhor filho fala, vim remendar, explica pra gente, pra entender um pouco disso, como que é isso, a espiritualidade dá oportunidade e o pessoal jogar fora? Assim, a espiritualidade como um todo, menino, ela trabalha de forma inteligente. E para vós estar aqui hoje, já foi se organizar há muito tempo. E por acaso de cavalo que fala que ou não quer, tem vergonha de se fazer esse trabalho, caso de ele. Medo de crítica. Se acontece isso, aí eu não era para fazer esse falado. Sim. Esse vi, porque você tinha um compromisso hoje de se fazer o falado. E que vai ser bom também. Sim, senhor. Seu Xu, qual que é a diferença, por exemplo, da chegada de uma outra entidade comparada com o jeito que o senhor chegou agora? Por que que o senhor, quando incorpora, chega assim? É a maneira de eu trabalhar. Não tenho como explicar por que se me fico dessa maneira, viu, menino? E não devo também essa satisfação. Claro, sim. Mas lhe falo, por respeito à voz, que onde eu trabalho, eu preciso me movimentar dessa maneira. Sim. Se eu trabalho assim, e na vibração onde eu trabalho, e eu cheguei nessa vibração, é na vibração que eu tenho que estar no cavalo. Muitos podem até me criticar e falar que Exu não precisa estar da maneira que está aqui agora. E estou me comportando muito melhor do que normalmente eu chego. E me dê o charutador e o bebedor. Aqui, Sancho. Eu posso usar essa vela, seu Exu? Pode. Como eu vou lá? Ah, o velo pra cá, desculpa. Aqui assim, tá bom? É. Sim, senhor. Esse certo catacumba não gosta de... Luz no rosto, né, seu Exu? Não. Claro. Quando as pessoas dizem assim que Exu não gosta da luz, logo ele é trevoso, é um pensamento que precisa esclarecer, né, seu Exu? O senhor pode explicar? Isso não tem sentido, viu? Se estou numa casa fazendo a caridade, não se precisa de lamparina, porque se tem o lado da luz e o lado das trevas, né, menino? Menino tranca a rua, se cuida com o outro lado. E eu auxilio Chucaveira da casa a fazer o trabalho lá no umbral. O trabalho sujo. E onde eu trabalho não se tem luz. A luz mais bonita que tem lá é dos Caveira fazendo resgate. E se eu me apresento como lamparina, quem precisa ser resgatado não consegue enxergar a luz. Por isso trabalho no escuro. Claro. Mas nem por isso eu sou trevoso. É. Essa associação de falta de luz com trevoso ainda está muito ligado com o externo, né, seu Exu? Não com aquilo que carrega dentro. Ninguém gosta de ficar no escuro. Mas consegue andar no escuro? Não, senhor. Mas consegue? Não. Então, é uma... Quando você está no escuro, você se sente protegido. Vai se sente tranquilo. Vai não tem sossego, não é verdade? É, sim, senhor. Então, a escuridão, para quem trabalha nela em prol da luz, enxerga. Eu não preciso da lamparina para enxergar o espírito para eu resgatar. E volta a falar. Não sou o chefe do cemitério dessa casa. Trabalho para ser o Chucabira. O senhor poderia elucidar para a gente isso quando alguém diz assim: ninguém precisa de ter mais de um Exu, incorporar mais do que um Exu. Quem incorpora mais do que um Exu já está querendo show ali, querendo se aparecer, espetáculo. O que, que o senhor tem a dizer a respeito dessa colocação? Besteira. Por quê? Eu não me venho nessa casa fazer trabalho quando se tem gira de Exu na casa. Quem se amostra é trancar. Eu fico fazendo o trabalho de cemitério de resgate de alma. Hoje foi um acaso. O médium, a espiritualidade, pede para que eu estivesse aqui hoje. E vai saber disso, né, menino? Sim, senhor. Claro que sim. E é isso que vai perguntou. De médico, se tem mais de um Exu. 2 a 3. Isso. E se, na verdade, se tem o Exu do cemitério que se vier para fazer um trabalho como faço, se tem o Exu de trabalho, que é o que incorpora na gira, e se tem o Exu guardião que cuida do cavalo. Não que necessariamente tenha que incorporar os 3. Mas não é errado incorporar os 3. Cada um na sua necessidade. Entendi. E o senhor, obviamente, para esse médium é um desses 3. É. Ele... Cadê o bebê? Tá aqui, ó. Ah, pega. Esse... Bebê do... Ah. Ah, vai ser, você achou? Ah... Esses 3 espíritos, o guardião, o trabalhador e qual que o senhor falou que é outro? Um cemitério. Um cemitério. Todo dirigente tem ou todo médium tem? Se não tem, vai ter. Médium? É. Claro. Que trabalha na Umbanda, né? É. Sim, senhor. E aquele que pensa que não tem? Às vezes ele só não se apresentou porque não foi necessário. Porque se tem sim. Como que esse tranca-rua, que se trabalha na encruzilhada do meu cavalo, tiver algum trabalho no cemitério, de se precisar ir a umbral, como que ele se chega até lá? Entendi. Por isso, então, dessa triangulação assim As pessoas podem falar quem são os espíritos Exu que trabalham com ela, ou o senhor recomenda que não? Ou tanto faz? Prefiro que fique por conta do Exu do cemitério se apresentar. Entendi. O senhor está dizendo assim, que não é para eu perguntar quem é o outro Exu dele. Não. Claro. Mas assim, uma pessoa que sabe dos seus 3 não tem nenhuma. Não tem nenhuma regra assim para dizer para ele. Alguém perguntar com quais Exus você trabalha, o médium sabendo, ele pode dizer. Pode. Entendi. Se souber. Certo. Porque tem muito médium que pensa. Eu tenho Exu do cemitério. Qual é o primeiro Exu que se vê na cabeça? Exu Caveira. Pra se carregar um Exu Caveira não é fácil, meu menino. Não é. Que é o mais comum em médio falar que se trabalha com a chucaveira. Não, não. Quero ouvir falar que trabalha com sete catacumba. Eixo sete caixão. Eixo sete faca. Sete morte. Esse vai não ver. Mas tem. Entendi. E existe entre essas três entidades o que algumas pessoas chamam de guerra pela frente da coroa? Comigo não. Porque eu não me gosto de apresentar para ninguém. Eu vim a esse cavalo fazer o que foi mandado para eu fazer. Não porque eu quero fazer. Tem muita gente. Vamos fazer a comparação. Sim. Tem muita gente que faz o trabalhador porque tem que trabalhar, não porque gosta. É. Não é verdade? É assim, né? Se pudesse ficar em casa e ganhando o pataco, ficaria. Sim, senhor. Mas não é assim que funciona. Se eu quero minha evolução e vou conseguir, como estou evoluindo, tenho que fazer o trabalho que me manda ser feito. E é esse é o trabalho que eu faço. Quando você chega nessa casa, sempre sou de muito pouca palavra. Na maioria das vezes, ou pouco vezes que eu vi, sempre falei pouco. E assim vai ser por muito tempo. O senhor fala pouco porque a função não requer ou porque o senhor não acredita que o ser humano é capaz de compreender o conteúdo que o senhor poderia estar falando ali no momento? Que não é necessário. Entendi. Porque quando é necessário, eu falo. Claro. Por isso, quando se tem menino, deixa eu trancar a rua pra fazer. E muitas das coisas que se fala, ele fala do cemitério, ele já falou comigo. O que eu vejo, o que eu faço de trabalho. E ele passa a voz para esclarecer algumas dúvidas. O que que é praticar o bem para o senhor e o que que o senhor vê que as pessoas encarnadas acreditam que praticar o bem é? Praticar o bem para Exu é como esse menino Exu fala, trancar. É fazer a prática do bem, como o Vaz mesmo falou. O que é ser bom? É não passar ninguém para trás. Se amar primeiro. Se amar a vida. E se amar da maneira como o Vaz é. Primeiro ser caridoso. Com voz sobre você mesmo. E depois fazer a caridade com o próximo. Porque se vós não é capaz de ser caridoso com vós sobre você mesmo, como vós pode ajudar o próximo? Claro que sim. E como que o senhor vê o ser humano achando que é o que é ser bom e fazer caridade? E aonde que ele está errando? E por quê? Volta a falar. A caridade. Como ser caridoso? Vai fazer a pergunta, não é? É. Vai só ajuda de ser caridoso, de não atrapalhar ninguém. Já é o início de uma caridade. Que nessa terra de vós hoje, se tem um irmão que querendo derrubar o irmão. Se tem dentro das casas espiritualistas, não digo só Umbanda, querendo aparecer mais do que outro, que a entidade dele, da Umbanda, tem que se trabalhar mais do que o outro. Como que se faz a caridade dessa maneira? Volta a falar, não está sendo caridoso com ele mesmo. Como que eu ajudo? Do modo geral, viu, menino? Sim, sim. Independente de religião, é ajudar as pessoas que estão na necessidade terrena ou espiritual do auxílio. Poucos fazem o que fala. Fala que faz, mas faz nada. Faz que faz a caridade e na realidade não se faz nada. Se tem um vizinho de casa passando uma necessidade e não é capaz de colocar um prato de comida pro seu irmão que mora logo ao lado. Não é capaz de sair de casa e se dar um bom dia cheio de amor. A caridade não é só em bens materiais. Uma palavra que se diz a alguém que precisa escutar é uma caridade melhor do que o patar. Às vezes vós alegra a pessoa num dia com um simples bom dia, que já se serve como caridade. Certo. Enrolei, mas falei. E quando a pessoa quer ser correta para agradar o espírito guia ou o Exu que carrega e não faz ali o que ela quis, mas para agradar o Exu, como que vocês veem isso? Está errado, não é caridade. Primeiramente, se ela fizer algo de bom a alguém, querendo que alguém, vivo ou morto, veja e retribua, ela já não é mais caridade. Ela é algo em troca, né? Eu vou fazer porque meu Exu gosta que faz. Não tocou no coração. E quando se dá uma caridade, a boca tem que estar fechada. Senão não deixa de ser caridade e ser publicidade. Sim. Qual que o senhor vê que é o maior problema da humanidade hoje? Olha, inveja. São as duas vertigens que se tem na Umbanda. Vertigem, não vertentes. Vertente. Me perdoe. Sim, senhor. Ódio e inveja. É. Por que o senhor relaciona isso com a Umbanda que vem para se tratar isso na Umbanda? Se trata. O ódio se acarreta por vários motivos. Falta do patar. Um amor não correspondido. O trabalho que não está sendo bem feito. Falta do trabalho. falta do curimbapá dentro de casa. Curimbapá. A inveja de vós desejar o que o vosso irmão tem pela conquista própria. Desejar a vida do próximo. E às vezes, não digo às vezes, mas muito das vezes, a pessoa tem inveja de uma pessoa que está pior do que ela. Mas ela é tão invejosa que ela olha como se a vida da pessoa fosse maravilhosa, por admirá-la como pessoa, e não sabe a dificuldade que se passa no interior de cada um. O ódio é alimentado nessa terra todos os dias. A inveja também se entra no ódio do menino. Uhum. Uma nuance ali, né? É. Por causa do ódio se acontece matança, roubo e muitas outras delinquências que tem. E quando se tem uma delinquência dessa, feita pelo ódio, quem se submeteu e sendo vítima disso, acaba atraindo a voz o ódio também. Fica como se fosse uma corrente. Cada ódio propagado é o ódio que vai se passando cada vez mais. Viu, menino? Sim, sim. Seu Sete Catacumbas, qual que é o peso do remorso para uma pessoa que se colocou à disposição de servir a luz e chega aqui e fica no entretenimento e no sexo? Como é, menino? Qual que é o preço do remorso para a pessoa que se colocou à disposição para servir a luz e quando chega aqui encarna, o entretenimento e o sexo parecem mais gostosos e a pessoa se entrega. Daí depois ela vai ver que foi um tempo assim, no exagero, mal investido. Que ela não tem responsabilidade. Conheça a coisa que vós falou e o sexo. Sim, entretenimento. Diversão, né? É. Se tem em qualquer horário. E se chegou a missão da luz, coloque isso como prioridade na vossa vida. Porque é um dom divino que o homem lá de cima lhe deu para ser trabalhado. E logo após toda essa dificuldade do trabalho, que não é fácil, mas vai ter sua diversão e seu sexo. Quando algumas pessoas pensam em não comer carne, não fazer sexo, para se tornar uma pessoa bem vista pela luz maior, o que que o Exu ensina? Eu vou falar como eu falo, viu, menino? Sim, sim. A responsabilidade é minha. Sim. Não se propaga ao restante das entidades e à Umbanda. Combinado. Mas a carne vermelha, vós fala, né, menino? Isso. Se achar que come, deixar de comer a carne vermelha, deixar de fazer o sexo, vai lhe fazer uma pessoa melhor? Ou que a luz vai te enxergar melhor? Pode comer a carne, pode fazer o sexo, porque está errado. A carne sim tem um fundamento na Umbanda de não se comer no dia de trabalho. O sexador, pela energia que se troca com o parceiro, mas que vós vai ser mais visto pela luz, não. A luz não está preocupada, meu filho, se vós come a carne ou faz o sexo. Ela está ocupada com muitas outras coisas que precisa ser trabalhada. O que se precisa é o trabalho em si. Ser uma pessoa boa, como há pouco falamos. Do que adianta vós deixar de comer a carne vermelha, deixar de fazer o fornicador e ser uma pessoa maldosa, rancorosa, invejosa, que não aguenta ver ninguém feliz. Não é verdade? Sim, senhor. Então, para mim, não é importante. Mas para Umbanda é. Por isso eu falei que eu ia falar por responsabilidade minha. Sim, entendi. Claro. Da minha falácia. É importante para uma boa gíria. Não que vós vai ser diferente para a luz e para a espiritualidade. Quando a gente confia no irmão, na família, num amigo, e eles não cumprem com o prometido, é justificável a gente odiá-los? Como? Quando se confia em alguém, um familiar, um amigo, em quem prometeu algo e a pessoa não cumpre com o prometido, com o seu compromisso. Pode-se odiar aquela pessoa, boicotá-la? Moleco, não. Porque promessa não passa de promessa. Não é verdade? No início se sente remorso, às vezes mágoa, mas a pessoa de um bom coração perdoa e ama, além de qualquer necessidade, se fez, se não fez, se cumpriu ou se não. A pessoa de bom coração, viu, menino? Sim. Que existe as pessoas que são energicamente negativas. E ela vai sim alimentar o ódio, como vós falou. O senhor aconselha a lidar com uma situação de traição? Menino, tenho muita coisa para me preocupar com o sentimento alheio. Logicamente, não é correto. Eu nunca vou falar, orientar e aceitar a traição. O poder que tem para eu trabalhar é em cima do meu cavalo. Eu posso intervir em relação a esse infidelidade. Só me intervenho através do meu cavalo. Só posso julgar meu cavalo. E eu, sete catacumba, se eu trancar a rua, o velho que gostava pouco falando, não aceita. E já foi falado a ele que se um dia tiver essa infidelidade, o castigo é árduo. Isso eu. Estou falando sobre meu cavalo. Mas as outras pessoas, se têm um livre-arbítrio de fazer o que bem entende do sentimento e do corpo, desde que aguente as consequências. Certo. E uma traição assim, num negócio, ou um amigo que roubou a promoção do outro. Pronto, o senhor vai falar que não importa para o senhor o sentimento que as pessoas têm, né? Cada um sabe o que é certo, né? É. Uhum, claro. Continuo falando em relação ao meu cavalo. Sim. Eu nunca vou fazer ou permitir que meu cavalo ponha a mão no que não é dele. E nenhum eixo, nenhum espírito de luz se permite uma coisa dessa. Infelizmente, as entidades lidam com seres humanos que se vendem por qualquer porcaria, qualquer valor. Quando eu digo se vende, não é alguém chegar e comprar. Um pataco que está na rua que não é seu, pode estar sendo comprado por ele. E você vai pegar, vai foi vendido. Muitas das vezes é teste para ver como vós são seis. Vai se passar. Para quem pesquisa ou tem a entidade dos sete catacumbas, qual que é a realidade para o senhor do mistério 7? É o mistério 7. Você já falou mistério. Uhum. E que dentro desse mistério não se pode falar muito. Sim, senhor. Esse mistério se começa muito antes, mas se começou a se mostrar a partir do momento que o caboclo das sete encruzilhadas se apresentou na Umbanda. Ele falou, por que sete encruzilhadas? Porque para mim não se tem caminho fechado. Não foi assim. Foi mesmo. Um dos primeiros mistérios que se foi revelado. E dentre esses tem muitos. Sete catacumbas. Porque para mim não se tem caminho fechado no meu trabalho de resgate de alma. Não se tem catacumba que eu não possa entrar. E não se tem catacumba que eu não possa sair. Viu, menino? Claro que sim. Tem... Mais um mistério. Certo. Restante não tem permissão para falar. Qual que é, ou quais são, as partes mais difíceis do seu trabalho para executar? Resgate. Uhum. Não que seja difícil, mas trabalhoso. Se existem muitas almas que aceitaram viver no umbral e que se tem uma missão a ser trabalhada, e ela tem que ser orientada a sair dessa lama e a evoluir. Muitas das vezes, o espírito que está lá no umbral, ele até quis a evolução, mas por tanta coisa errada, por tanta maldade, tanto ódio alimentado, se ficou por muitos anos e se acostumou. E na hora que se chega o resgate, já sem esperança que vai ser resgatado, ele não quer. Prefere ficar como está, porque para ele já está bom. Onde se acontece muito obsessor, viu, menino? Que quando, por luta de sair do umbral, ele se sai e consegue passar para essa dimensão e tenta viver de novo. Como? Fazendo os atrapalhos que todos nós conhecemos. Então, para ele é muito mais fácil ficar no umbral esperando a oportunidade e se passar nesse portal que se traz para essa dimensão, para ele tentar a vida, do que realmente ele aceitar que está morto e se fazer um bom trabalho como espírito. Eu já me passei com uma situação dessa. Dele não querer evoluir mais. E eu sempre peço auxílio a seu Exu Caveira. E onde vós um ser vê esse sete catacumba trabalhar, Exu Caveira vai estar perto sempre. Ele é o meu mentor dentro do umbral. E quando se passei com esse espírito, com o auxílio dele novamente, se foi mostrar o quanto ele ainda era útil para a espiritualidade. Porque no umbral, onde não se tem mais esperança, começa a se alimentar ódio. O suicida, né, menino? Que se alimenta e vê aquele suicídio todos os dias. E então, quando se foi mostrado e colocado a esperança novamente, que ele é útil para fazer alguma coisa, o espírito aceitou. E nesse ponto, se não fosse Exu Caveira, eu, sete catacumba, não tinha cumprido minha missão com esse espírito. Tentei levar na força e não dei conta. Parece que muitas vezes o jeito certo leva a pessoa mais longe do que qualquer força que ela tenha angariado. É. E quando se teve esse problema, eu tive a minha orientação que eu tinha que levar o menino para a evolução. Só que eu também precisava de um pouco mais de evolução para entender o porquê que ele não queria mais. Pela falta de esperança. E eu não sabia disso. Ele já não achava que era útil mais para fazer nada. e que ele preferia ficar ali sofrendo. Seu Exu Caveira me ensinou novamente que se deve ter sempre a esperança. Eu não tive esperança quando ele se recusou que eu conseguiria levar ele. A esperança é um sentimento muito bondoso, viu, menino? Uhum. Que é acreditar naquele um pingo de areia de oportunidade. E esse pingo de areia valer o que vós acreditam. E nesse ensinamento, como eu estava falando agora, que a força não é tudo. Do que adiantou a força para tirá-lo, eu tinha. Eu achava que tinha. E com poucas palavras e um pouco de visão, Exu Caveira mostrou e me ensinou novamente a maneira como trabalhar. Às vezes, assim, bastam poucas palavras e um pouco de visão para a pessoa conseguir ir muito além do que ela se acha capaz. Isso no ser humano, né, menino? Sim. Às vezes a palavra já orienta. Vamos colocar a visão para os seres encarnados como a esperança. Porque numa prosa, o ser humano que está desanimado, descontente, e é numa prosa de um preto velho, ele encontra lá no fundo esse grão de areia que eu lhe falei. E em cima dos ensinamentos, ele usa essa última oportunidade que seja esse grão de areia e se faz valer a força de um grão de areia, que é a esperança. E na esperança ela consegue ter força para lutar daquilo que ela não acreditava mais. Então a sabedoria tem mais força do que a força. Vós entendeu o que eu quis dizer? Sim, senhor. Perfeito. Como aconselhar a pessoa que passa por essa situação, seu Exu, de... Por exemplo, diz assim, meus amigos, quando tá, eu estou dando as coisas para ele, quando está a festa, quando está tudo bom, todo mundo vem. Agora que é a hora do sério, agora que eu preciso de ajuda, de uma mão forte, né, aquela que vem nas festas e está sempre participando da diversão, agora aparece um ou dois gato pingado. E olha lá. O que que essa pessoa que agora ficou contrariada precisa? De consolo ou de uma abertura de olho? Menino. Sim. Consolo? Não. Ela não precisa. Precisa dar olho aberto para ver quem é realmente as suas amizades. Como vós na pergunta mesmo lhe respondo. Enquanto está no bom, se está rodeado de muita gente. Isso também se leva até na Umbanda, viu, menino? Enquanto está bom, o médico está trabalhando formoso. Não falta uma gira. Porque está alegre por estar as coisas dando tudo bem. Voltando na amizade. Quando se na amizade, o cavalo já não tem mais o pataco. Já não tem a mesma importância. Já não vale mais. Já se vai todo embora. E às vezes aquele que ficou era o que tinha menos atenção. Porque aqueles que ficavam rodeados lá o cavalo. Vou voltar na espiritualidade. Quando se vem a primeira dificuldade, se coloca o guia em prova. E quando na verdade se está acontecendo ao contrário, o guia está te provando. Se vós é um bandista espiritualista, só na bondade, só enquanto tudo está bom, ou se na dificuldade, vós não vocês vão ter a mesma fé. E que muitas das vezes meus filhos fica igual o amigo que foi embora. Porque a Umbanda já não tem mais importância. Vós entendeu, menino? Sim. Claro. Seu Chu, nós estamos nos aproximando dos 10 minutos finais. O que o senhor acha, assim, de tudo que a gente conversou, mais importante é a pessoa gravar, não esquecer, repetir e tentar aplicar na vida? Ter esperança. Das poucas entidades que vós já passou nesse mundo, menino. Tô sendo uma ou outra que se fala nessa palavra. Sim, sim. A esperança é um sentimento, principalmente para aqueles que não vê mais nenhum caminho. E volto a falar no grão de areia. E se onde tem um grão de areia, se deve ter esperança, se deve ter fé, que aquele grão vai mudar e vai fazer a mudança na vossa vida. Isso depende muito da pessoa que se está escutando que Sete Catacumbas está falando. Se tem esperança que se hoje não foi bom, amanhã há de ser um dia melhor. E que no, se outro dia não for bom, novamente, peça ao homem lá de cima e mostre o caminho de verdade. E tenha a esperança que esse caminho vai lhe ser revelado. Entendeu, menino? Sim. Claro. Nossa, realmente. E agora, até pedindo ao Senhor, pela sua generosidade, que ajude-nos aí a deixar bem claro para as pessoas que às vezes nos acompanham, da profundidade do trabalho em termos não do que eu realizo, nem do nome que leva, mas do peso naquilo que vocês falam e do peso no trabalho que se tem para organizar um encontro desse com tanto conhecimento que os senhores nos passam. Hoje aconteceu uma coisa e agora sim entra a sua generosidade e peço para o senhor falar um pouco mais. E até explicando o começo, foi assim, a gente veio aqui, estamos no Mato Grosso, em Cuiabá, viemos falar, falando com o Pai Moçambique e algumas outras entidades programadas. O senhor não era uma delas para esse trabalho. Daí alguns se escusaram por razões pessoais, que o vô respeitou muito, né? E quando a gente terminou o trabalho com o baiano aqui hoje, a outra hora para ser preenchida, os outros se escusaram, os que ficaram se escusaram também, e arrumou-se uma outra forma para que o conhecimento fosse colhido. Mas o senhor, aí o vô veio, eu falei, não, vou conversar com o vô, com quem que a gente pode falar? Daí o vô, o Pai Moçambique veio e a gente ficou conversando. E daí, ele falou um pouco que nesse meio tempo com o baiano, foi se agilizando alguma coisa entre o seu tiriri e vocês aí do outro lado. O senhor pode contar só mais um pouquinho do seu ponto de vista, como se deu esse seu tiriri, o senhor teve condições no começo, o senhor, que é uma coisa que é bom falar para as pessoas, que mostra, às vezes, até a seriedade do médium, de que o senhor disse, eu faço contanto que eu não apareça. Depois foi chegando numa coisa que ficou do agrado do senhor. Aí o senhor permitiu que aparecesse. Então conta um pouco como foi os bastidores, por que o senhor escolheu daquele jeito, foi comunicando com o vô foi passando pra gente e a gente criou essa ambientação para estar colhendo o vosso conhecimento. Primeiramente, de início, menino, se teve o convite, tá? Certo. Eu não me gosto muito de fazer aparição. Certo. E eu deixei para trancar a rua fazer aparição. Ele que faça. Hoje ele não estava disponível. Por estar tendo trabalho agora para ser feito. No astral. E que se já está programado o dia de fazer essa prosa. Esse menino tiriri, ao meio da espiritualidade, que se faz esse grande trabalho, junto à voz, se pediu a trancar a rua em espírito para se que intermediasse essa comunicação. De início não me aceitei, como já falei. E fiquei quieto. No dia de hoje, pelas vontades dos seres humanos, de às vezes por ego, o sentimento, não quererem se expor, se ficou vago o tempo que se era para estar se fazendo um grande trabalho. E isso, o seu velho veio falar, para que se eu pudesse atender essa demanda. Não demanda pedido, de né? energia. Sim, sim, sim. Entendi. Mas de pedido, como vós falam. Sim, sim. E se viver essa oportunidade pela segunda vez, é porque eu devia estar passando mesmo alguma mensagem. E eu aceitei nas minhas condições. Muito. Não gosto de aparecer. E nunca vou gostar. Viu, menino? Sim, senhor. Não que se tenha outros aparelhos de sete catacumbas que não se mostrem. Mas eu não gosto. E dá para vós perceber da minha seriedade. Porque o menino Exu tranca a rua, não tem problema algum. Não é verdade? Sim, senhor. Claro que sim. Então, se hoje, para muita dúvida do povo, se acontece antes de chegar a palavra de sete catacumbas até vós, se aconteceu muita coisa, e vai acontecer muita coisa, até vós não vocês poderem escutar. Não é fácil o trabalho que esse menino faz. Se está longe de casa, longe de pessoas, de vosso agrado, muitas das vezes sozinho, e se faz esse trabalho por amor e a caridade que se é, a chegar essa informação dos guias até vós. Entendeu, moleque? Sim, senhor. Fico muito agradecido à generosidade, seu Exu. Não sou muito de elogiar, não, viu, menino? Sim, por isso. Mas vou estar muito de parabéns. Que assim seja. Muito obrigado, seu Sete Catacumbas. Uma mensagem final, então, agora, seu Exu. Para todos que nos acompanharam, viram aí o natural acontecendo, tudo sendo explicado, para poder chegar no coração deles mais uma oportunidade de ser coerente com o que acreditam. É. Muita gente não gosta de mim não, viu? Uhum. E não quero que goste de mim. Não precise. A mensagem que vós me pediu. Sim, senhor. É que siga a Umbanda direito, que seja sincero, que trabalhe com amor, que a espiritualidade vos ensina. Porque eu vou trabalhar da minha maneira, quem gosta de mim ou não, na hora que eu for-me embora, eu vou voltar a trabalhar. Então, meu filho, sempre falo, dê valor à vossa casa que lhe acolhe, a vosso sacerdote que lhe acolhe, a vossos guias que lhe protege, seja ele Exu de trabalho de cemitério do guardião. Valorize cada entidade que faz parte de vossa coroa. Porque cada um tem a sua importância e cada um tem o seu fundamento dentro de vossa cabeça. Entendeu, menino? Sim, senhor. Claro, Exu. Salve seus sete catacumbas. Uma satisfação enorme seus sete catacumbas estar tendo essa oportunidade de receber essa informação e esse conhecimento de vós. É. Meu cavalo cantou errado, pô. Como que é? Seu sete catacumbas já saiu da tumba. Seu sete catacumbas já chegou aí. A Totu. Seu sete catacumbas já chegou. Vai prestar sentido no início do ponto quando ele cantou. Sim, vai bom mesmo. Foi uma coisa que o senhor passou pra ele hoje. Foi. Tá certo. Muito pra se provar que eu existo, né, menino? Claro, claro que sim. Porque muitas das vezes eu desci uma, duas vezes no cavalo. E pode o cavalo com toda bagagem e trabalho que se tem nessa casa. Se ainda existe dúvida, viu, menino? Nossa, não, claro que não existe. Pra ele ainda existia. Contanto que ele tava assustado que eu que ia fazer a prosa com nós. Nossa. E eu provei isso pra ele antes de se fazer a prosa. Velho perguntou a ele se ele sabia do ponto. Sim. Pode não ter cantado certo, mas a essência chegou até ele. Realmente. Aroexu, muito obrigado, seus sete catacumbas, mais essa oportunidade de estudo com vocês, os Exus, os Guardiões. Que assim seja, assim seja. Posso ir embora? Sal, muito obrigado, um abraço ao seu Tranca, seu Tiriri e todos aqueles, seu Caveira também. Que assim seja, e se não fosse também por ele, ele estava aqui. Ele também permitiu, viu, menino? Permitiu? Antes do senhor ir embora, então, já que falamos dele, o que é que foi a maior lição que, em toda a vivência que o senhor teve com ele, na presença dele ou não, de tudo resumido, o que é que o senhor aprendeu com ele que pode ser transmitido? Quase tudo. Do que eu sei. Sim. Ele foi o espírito que me orientou em todos os caminhos para eu ser o espírito que sou hoje. E tenho que melhorar muito, viu? Não vou só eu falar que sou muito bom no que faço, porque ainda estou em processo de evolução. E quem tem que julgar o meu trabalho que eu presto hoje nessa casa é somente ele, Chucabino, que ele é meu professor. Se eu tiver errado, ele também vai estar errado. Tudo que eu sei agradeço a ele, viu, moço? Claro. E a virtude que eu tenho é de ter conhecido essa entidade e ela ter se agraciado comigo e ter me ensinado que eu sei. Viu, menino? Sim, e o jeito dele de ser inspira o senhor. É. Entendi. Tem também os falangeiros de Sete Catacumba. Mas eu aprendi, não foi com o seu Sete Catacumba, chefe da linha. Foi com o seu Caveira mesmo. Por que o senhor não pode virar um Caveira se tem essa afinidade? É o que eu estou trabalhando. Entendi. Não é assim, é meu amigo, pode ser Caveira. A gente tem que merecer. Certo. Viu? É uma patente como se fosse uma hierarquia acima. É. Tá. O Caveira é o que é o dono do cemitério. E assim eu busco a minha evolução. Quem sabe um dia eu não esteja lá. Ué. Valeu. Eu já vou. Muito obrigado. Graças a Deus. Sentindo agora? Cansado. Como é que é trabalhar com o senhor Sete Catacumbas? Pouca das vezes que eu recebi no terreiro, tudo muito rápido, nunca tive por tanto tempo. Tá com ele, né? E uma experiência boa, não posso falar que é, que é ruim, porque é uma coisa nova para mim hoje. Sim. desde antes mesmo dele chegar, uhum. eu tive essa experiência nova. Sim. E foi gratificante de saber que se tem não só um Exu que vem e desce num trabalho, às vezes você precisa e vai embora, eu posso também contar com ele. Sim. E que eu espero que ele possa ter trabalhado da melhor maneira possível. Certo. Graças a Deus. Muito obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Mas eu agradeço o Senhor muito, tá? Mas essa sua disposição não é uma entidade com quem o Senhor trabalha. Ele até disse que o Senhor estava meio assim receoso, porque... Sim. Né? Qual que é essa fonte desse receio? Eu acho que o Senhor não está acostumado a trabalhar com ele. Uhum. A casa trabalha muito com preto velho, com caboclo, com baiano, com tracarroa, que é o líder dos Exu na casa. Então já virou, vamos dizer assim, um costume com essa energia. E da poucas vezes que veio, foi muito rápido, não tem como você falar o que você sente de estar trabalhando com a entidade dessa, um pouco mais densa, uma energia mais densa, que não é a mesma energia que eu sinto quando se trabalha com tracarroa. Tem. Mas não se deixa de ser uma boa energia. Claro, você só ficou repreensivo porque é uma atividade diferente. Uma atividade nova. Sim, de fazer um diálogo através da sua mediunidade com ele. Exatamente. Né? Entendi, claro. Pode ter um trabalho mesmo, que seja, de atender alguém. Até para outros trabalhos o senhor ainda ficava apreensivo. Na verdade, nunca precisei chamar ele para nada. O dia que ele pegou e quis fazer. Entendi. E subiu. Claro, entendi. Tá certo, então. Graças a Deus. Me fala novamente o nome do terreiro, por gentileza. Terreiro nosso é o templo de Umbanda, de Arrito, para Moçambique. Uhum. Aqui no estado de Mato Grosso, cidade de Cuiabá. Tá certo, então. E qual que é o seu nome? Pai Dimi. Pai Dimi de Oxóssi. Tá certo. Muito obrigado, Pai Dimi. Que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja. Valeu, Exu, gratidão ao seu Tranca-Ruas, ao seu Exu Caveira e a todos os espíritos que organizaram o seu Tiriri, que organizaram esse trabalho aqui conosco. Valeu, Exu. Valeu, Exu. Muita gente não gosta de mim não, viu? E não quero que goste. Não precisa. A mensagem que vós me pediu, sim, sim. é que siga um bando direito, que seja sincero, que trabalhe com amor, que a espiritualidade vos ensina. Porque eu vou trabalhar da minha maneira, quem gosta de mim ou não, na hora que eu for embora, eu vou voltar a trabalhar. Então, meu filho, sempre falo, dê valor à vossa casa.